Papa Romeu Serra, Tango Delta, completa sinal, chame a torre, 118 decimal 95. 118, frequência 118 decimal 95. A cargo 6570, prossiga descida para 2000 pés, reporte estabilizado. Estimativa, reportagem estabilizada 6570, descendo para 2000. 5453, transponder, controle 119, decimal 35. Adiciona pouso na 10, cancelar para 17. Cancelar para 17, está presente, certo, Delta. Certo, Delta, cancelar 227, reporte na curta final da 17. Cancelar, Delta, na curta final da 17, certo, Delta. Deixa eu ver o acionamento, 73. Reporta para o puxa acionamento, 5973. Toronto, você deixou o táxi, gol 1963. Autorização táxi, 1903. Gol 1093, condições de fazer simultâneo de companhia 1-0. Afirmo. Autorizado no portão 108, entrando para o pushback acionamento. E pushback 08, chamando a táxi, 1093. Alça cargo 6570 estabilizado. Alça cargo 6570 completo sinal, chame a torre 118 decimal 95. 6570 1895 com a torre, obrigado, até já. Torre Salvador, muito bom dia, é o alça cargo 6570 estabilizado em leste da 10, 13 milhas da pista. Bom dia, alça 6570, reporte passando Simbra, um trem checado, altímetro 10, 17. Afirmativo, reporte lá passando Simbra, 6570. 201. 0, curva esquerda, subida Pucajá, Maracaju, via Pesulão, 17. 5454, transponder, controle 119, decimal 35. Direto para 3.000 pés, ajuste no 0 no 7. 1.000 com 1.017, 2229. 2.0, 3.0. 2.0, 3.0, correto, chamando para o push-back acionamento. Salvador, voo no 865, puxa acionamento no 9. São 9, aguarde para o push, voo no 865. Guardando. Boa do 2775. Boa do Mari, sempre da Costa. 2775, bom dia, autorizado a chegada Mari. Contato radar agora 58 milhas sobre o oeste de Salvador, reporte para a descida. Trabalhamos com a vida, 2775. Autorizado a decolagem, pistão no 0, vento variável com 0,2 nós. Autorizado a decolagem, 0,2 nós. Salvador, bom dia. O Xenia 6225, pontos de 0 no 0, prontos. Bom dia, Xenia 6225, mantenha a posição. Teremos. Oi, Alça 6570, passando sim para baixar a travada. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, Alça 6570. Guardando pista livre, 6570. Tango Delta, ali frequência, bom dia. 3 estacionamento. Zero 3 aguarde, estou 3790. Vamos aguardando, 3790. Olha o Zac, segundo 093. 141 a bordo, 0039. Não, não tem nada? Não. 1093, taxa autorizada via Catrin, reposto de espera, torre 118 decimal, 5, ajustando 097, bom voo. Para o táxi voo 963, temos 3 horas e 15 de autonomia, alterna Campinas com 146 agora. A 62 no decolando a PC0. Bom dia, contato radar, chuva para o nível 360, autorizado direto Lida. 360, direto Lida, 6219. Ajustando 017, signora na vida companhia. 017, passo Índia, quanto espera 395 com 965. Gol 1865, passando na vida companhia, liberada a retaguarda, está autorizado, início do pushback, estou em plano para o táxi. Pode, a aeronave da companhia passar em retaguarda, autorizado, senhora Sáenz, dono 865. Azul 4958, bom dia, contato radar, 60 milhas sudoeste de Salvador. Vou em Mari para chegada Mari, reporte para descida. Descida azul 277. Azul 2775, desça para 3.000 pés, ajuste no 017. Ficou no 017, 2775. Ferido 2229, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Vem, vai reportar final ILS, 2229, passarelo. Libera a direita no 211, asa 6570. Obrigado, bom dia. Sou 093, após a rolagem do Airbus da Avianca, está autorizado a alinhar e manter cabeceira no 0. Posso falar de novo? Salvador, é o AVE 6570, livrou via Golf. AVE 6570, bom dia, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07. Ok, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 07, AVE 6570. Alfa 3290, devo estimado para o PUSH. Iniciei de imitar. Mesmo. Autorizado, no nome da Golf, liberou o retaguarda, chame para o transporte táxi. Avisando o PUSH 3290. Salvador, voo 963, bom dia, pronto, espera. 225, decola os 35, controle 199, decimal 35, tomou voo, bom dia, 6225. Autorizado, até outra vez, 0586. 1, alterne 133, decimal 25. Recife 1251 com 1325 a secundária. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, novamente com você, Oceania 62. Passa 1900 no perfil da aeroporto. Oceania 6225, bom dia, contato radar. Suba para o nível 380, autorizado direto Elefa. Foi direto Elefa, subindo para o 380, Oceania 6225. Obrigado. Autorizado decolagem, pista no zero, vento variável com 02 nós. Decolagem, vamos. Faz a rolagem do tráfego da companhia, agora 963 autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no zero após. Alinhar e manter no zero após a aeronave, igual no 963. Táxi da 3890 com 83 a bordo, 4 horas, altera a Fortaleza. Seu 3890, táxi direito via Índia, posso buscar a torre 1, 190 decimal 95, ajuste na 097 no voo. 3895 da 3890, boa. Voo 1865, pegar a neve da frente até o ponto de espera via Pati Índia. Torre 1, 190 decimal 95, ajuste na 097 no voo. Segue o tempo, espera 295 a torre, 1017 ajuste, boa noite, 865, bom dia. 93, é Paulos 38, controle 119, decimal 35, bom voo, bom dia. 0935, 093, muito obrigado, bom dia. Solista para 4000 pés, ajuste na 017. Vai ajustar 10017, baixando 4000, azul 4952. De Salvador, com 093, bom dia. Bomba 093, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. Sai da árvore, sabe, é o 360, com 093, solicita quando possível para o dia nessa. Sim, inicialmente mantenha o perfil da saída, devido ao tráfego anteriormente decolado na mesma saída. Sim, te aguardando, 093. M2-1-1, chamo Centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alterne 1-3-3, decimal 2-5. Colagem pista no zero, vento variável com 0-3 nós. Teve decolagem pista no zero, igual 9-3. 2-3-8, vamos ver a ponte de radar 9-0, pronto. Azul chama 0 no 7. Chegada 11, 4.000, 1 no 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 2000, autorizado ILS, fórmula estabilizado, azul 2775, obrigado. Estabilizado 2229, passarelo. Período 2229, completo final, chame a torre 118, decimal 95. Sim, bom dia. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229, estabilizada no zero. Pergunta na aproximação, guardando pista livre, passarelo 2229. Se escuta. Decolos 40, controle 119, decimal 35, bom voo. 0935, obrigado, bom dia. 0093, obrigado. Controle, bom dia, o voo 1963. Voo 1963, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lida. Para 360, direto Leda, o Gol 960. 890, vento variável com 03 nós, livre decolagem, pista no zero. Entrando embaixo, pista no zero, 03290. O vento variável com 03 nós, altímetro agora 10018, repouso autorizado, pista no zero. Livre repouso na 10-2229, passarelo. 890, decola os 42, controle 1-9-35, bom voo, bom dia. 35, bom trabalho, até a próxima. Bom dia, 3890, até transfere, passa 1600 na POCA. É 3890, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, sai da POCA. Quando sair da POCA, pode ir para a POCA, até 3890? É 3890, autorizado, direto já. Quando esquerda já, até 3890. Azul 4958, inicie redução de velocidade 2109, desça para 2000 pés, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Reduzindo para 2100, autorizado 2000, reportará estabilizado ILS, azul 4958. Localizador, azul 2775. Azul 2775, complexa sinal, chame a torre, 118, decimal 95. 2895, ó. Chame a 225, chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 0260, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, azul 2775, no ILS. Do 2775 na aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 08. E 18 aguardando pista livre, azul 2775. Bom dia, táxi via Alfa, que Alfa Juliette, posição 1-2, faixa principal. Alfa Juliette, posição 1-2, na faixa principal, 2229. 03 nós. Livre pouso, ciente, azul 2775. Chame Centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 260, 093, obrigado, bom dia. Após a mesma, será autorizada. Alfa, aqui, ciente. Após ali mantém, cabeceira 1-0, agilizando, boa noite, 65. Após o trânsito ele mantém do norte mesmo. Estabilizou o localizador azul 4958. Azul 4958, complete o sinal, chame a torre 118, decimal 95. Chamar Salvador, bom dia, o azul 4958, estabilizado. E ele é da 1-0. Azul 4958, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Continuando, aguardar a pista livre, Brasil 4958. Azul 2775, solo 47, direita 211, solo, bom dia. Direita 211, olha, boa. Solo, boa, Azul 2775, livrou a ah, S aqui. Preenchendo o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. E o decolagem no 0, gol no 8 metros. Bom dia, o gol 19 metros. Posto 5, ingresso via Kilo, Rádio 3, posição indicada 4 Lima, observando a aeronave da companhia fazendo reboque. 5, ingresso Kilo, Rádio 3, na posição 4 Lima, o 2775. É 3890, chame Centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, para terra, 3890, obrigado. O Alfa, antes disso, solicite ingresso, parte principal, até a posição 09. A casa era não autorizada. 0, 2018, azul 4958. Gente, tudo bem. 1865, decolas 49, controle 199, decimal 35, tem um bom voo, bom dia. 1935, gol 1865, grato, um bom dia, bom trabalho. Muito bom dia, o Rio 5973, visual para a nave na final bronca. 2, Rio 10, temporizado LS, apontará a nave para deixar, é parte. Controle Salvador, gol 1865, bom dia. Gol 1865, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2000 autorizado, direto Elefa. 2000 Elefa, gol 1865. 973, autorizado. Alinhar e manter, custo no zero. Alinhar e manter no zero, custo 943. Sul 4958, no solo 51, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. Pista à direita, 121, azul 458. Solo Salvador, bom dia, azul 458, livre a pista. Azul 4958, bom dia, taxa de via Alfa, Filho 43, posição indicada 4 Romeo. Alfa, Filho 43, 4 Romeo, indicada 5973, autorizado, decolar, custo no zero, vento variável, 02 nós. Obrigado, decolar, custo no zero. Golfo, bom dia. A Aero está confirmando a decola da 17. Gente, para Valença, Serra na Zemba, Vitor Bravo. Decolagem da 17, curva direita. Subida Arbor DCT, nível 040. Transponder 01. 16, controle 119, decimal 35. Correto, você vai ver? Site de decolagem, torre 1, 98, decimal 95, QNH 1098, bom voo. O 973, decolada 53, chame e controle 119, decimal 35. 935, obrigado, bom dia, 973. Falador, alto, revolve na posição 19. Grata, bom dia. Bom dia. Bom dia, Rio 5973, entrando 1510 para 330. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, 5973. LS, voo no 649. Voo no 649, completa sinal, chama a torre 118, decimal 95. Completa, chama a torre 1295, obrigado. Bom dia, voo no 649, final. Voo no 649, ajuste 10, 18. Pouso autorizado, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável 02 nós. Ok, livre pouso no 10, voo no 649. voo 1865, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 260, voo 1865, grato, bom dia. Uno 649 no solo 58, livre pista à direita, chame solo 121 decimal 1. Gol 1649 no solo 58, livre pista à direita, chame solo 121 decimal 1. Ok, livre à direita, recebi a informação, faz o seu segmento de pouso. É chamar solo 1211, agora me acompanhar. Solo, voo no 649, bom dia. Solo 649, bom dia, vai subir a Alfa, Juliette para o 07. Alfa, Juliette para o 07, 649. 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 1245, 2685, obrigado, bom dia, 92. Trafego Salvador, é o AVSA 6570. Tem essa informação Foxtrot, precisa o nível 390 para a rede. 570, tenho pré-autorizado 350. Copia e manda coordenação. Não copio 350. Para Recife, nível 350 autorizado. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Pucca, Jamo, Aracaju. E Abel 17. 5520 transponder, controle 119 decimal 35. Afirmativo, APSA 6570, autorizado 350. Para. Configuração, via, por favor. Subida Pucca, Jamo, Aracaju, aerovia Abel 17. Afirmativo, decolada 10 com curva esquerda, Pucca, Jamo, transição Aracaju, Super Zulu 17. 5520 no transponder 1935 ao controle. Correto, chamar o posicionamento ABSA 6570. Chamará para posicionamento 6570. E o 5975 para buscar para Fortaleza? Fortaleza, nível 350 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Momo, Código, Fruti e Upper Zulu 119. 5511, transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, 350, solicita nível 350. Confirme nível solicitado. Fortaleza, 3, 310 será coordenada, mantém esse portão Rio 595, o cotejamento está correto. Rio 5975, autorizado nível 310, mas em cobre registro. 310, autorizado. Confirmando, mas em cobre Fortaleza. 31 para Fortaleza. Tango Lima Zulu Golf, ajuste 1018, sexo autorizado, reporte na Papá. Tango Lima Zulu Golf, corte alinhado e pronto, destino 7. Tango Lima Zulu Golf, autorizado a decolar. Pistão 10, vento 120 graus, 089. Tango Lima Zulu Golf, decolado aos 1-1, chame controle 119-35. Tango Lima Zulu Golf, 1-1-9-35, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, 5-1. Lima Zulu Golf, subotar o nível 040 na saída Arbo. 040 Arbo. Azul 2703, cópia Vitória da Conquista. Afirmo, Vitória da Conquista, possível coordenar a saída elétrica para a gente, a fim de evitar as restrições da água? Sim, será coordenado, Azul 2703. Copia 2783. Para a Vitória da Conquista, nível 200. Decolagem da 10, curva à esquerda, perfil da subida elefa. Após elefa, voa fora, após direto. 5531, no transponder, controle 1199-35. A vitória da conquista, nível 200, decola da 1-0, curva esquerda na Elefa, após o upload. Transponder 531, controle 99, destino 35, fase 2733, obrigado pela audiência. 3 correto, transporte para chegar em aceleramento. 23. Salvador, Rio 5975. Rio 5975, para siga. Autorizado a parte 3, chame táxi. Verão 9970, confirme o horário do EBT? Confirme? Verão 9970, por gentileza, só que o equipamento rádio, a transmissão está muito baixa. Que a sala IES e o Cidrão 99 se espera, por gentileza, mantenha a escuta. Bacana. Ao Salvador, gol 1759, como recebe, vai? Gol 1759, 5.5. É, autorização Guarulhos, paciente da Fox Guarulhos. Gol 1759, para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, Leda, Motiva. E apertou 1-0 até Taubaté. 5526, transponder, controle 119, direcional 35. O 1-759 copiou essa do solo? Afirmo, é só não copiar o transponder, por favor. Transponder 5526. 526, então está aprovado 360 para Guarulhos, conforme nota de voo, saída da El, Leda, Mote. Decolando 1-0, primeira curva à direita, 5526 o transponder, 7935, estou com o controle, 1759. 1759 correto, pronto para o custo de acionamento. Samarina, obrigado. Federal 9970, é o solo? Confirma. Confirmando, destino Teresina? Ah, sim, gente, no meu sistema seu plano está para as 10h50. Assim que ele aparecer, aproximadamente daqui a 2 minutos, eu chamo o senhor para a cópia. Comandante Passarido 2223, bom dia. Informação gol, posição no 2, opressão, vitória da conquista. Passarido 2223, bom dia. Para a vitória da conquista, nível 180. Decolagem na 10, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, voa ao Flor, após direto, vitória da conquista. 5-5, 2-4, transponder, controle 119, decimal 35. 2-0, vitória da conquista, 1-0, direita, árvore, Lepo, Glória, vitória da conquista, copiou como transponder 5524, 1935, controle. Correto, transmissora para receber acionamento. Qual é o AXA 6570 para pushback acionamento, posição 7, parte de carga? AXA 6570, parte de carga, aguarde. Aguardando 6570. Como diz o nosso passageiro, o motorista de Jorge Alcântara, que é o seu turno, 973, utilizando o táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, o ajuste no 018, confirmando uma... O alternado, Serra Brava na Universal ou Serra Brava, Serra Golf? Serra Golf. Cliente, bom voo. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, bom dia, Golf, na 092, informação de Nápoles. Roma 092, bom dia, autorizada a chegada a mar e desça para o nível 050. Autorizado direto TAP, gol no 092. Já da frente TAP, está presente, gol no 092. Tem que estar passando Lima Zulu Golf, plano modificado ao Zuma 021. Desça para a altitude de tráfego de Valença, tem frequência livre para autocoordenação. Controle de saída, canal correto, se plantando para o pushback acionamento. Rio 5975, autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1 no 00 graus, 062. Azul 4234, bom dia, para Recife, nível 350 autorizado. Decolagem na 10, curva à esquerda, subida Pucajão, Maracaju, via Upper Zulu 17. 5533, transponder, controle 119, decimal 35. Caso correto, seu produtor e pushback acionamento. Rio 5975, decolado aos 25, chame controle de Salvador, 119, decimal 35. 95, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, cordial, Rio 5975. Rio 5975, bom dia, contato radar, suba para o nível 310, autorizado direto FOG. 310, direto, front. Direto à posição, código, 5975. Direto, código, obrigado.